Sabe aquele sentimento de indignação que te visita quando alguém age de forma contrária aos teus princípios? Ou ousa falar algo que te soa descabido, intolerável? Isso acontece contigo? E como tu reage? A indignação é um sentimento de cólera, de ódio ou de raiva que é despertado por uma ação do outro. O nosso primeiro impulso é combater essa ação, seja através de palavras ou atitudes. Queremos com isso demonstrar a nossa revolta com aquilo que entendemos que é errado. É uma tarefa árdua, porque um percentual grande de pessoas deve provocar esse sentimento em mim. Enquanto eu estiver ocupado em combatê-los, eu perco tempo em atuar no único campo em que eu tenho condições de provocar uma melhora. Eu mesmo. Foi dito que essa indignação é um sentimento de cólera, de ódio ou de raiva e que é despertado em mim. Despertado significa que está lá dentro, apenas talvez adormecido. É aquela velha questão que eu percebo nos outros os erros que existem em mim e que Jesus exemplificou dizendo: Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Vós que não vedes uma trave no vosso olho? O nosso orgulho, ele nos segue em relação aos nossos defeitos, projetando para fora as nossas ações corretivas. E o que é mais maluco disso é que nós temos esse comportamento perante pessoas que não conhecemos, que nós escutamos pela televisão ou lemos as suas opiniões nas redes sociais e não percebemos que a raiva está dentro de nós e que quanto mais eu repito esse exercício, eu não me curo. Eu adoeço envenenado pelo que eu estou produzindo e ainda acho que estou certo. A máxima de fazer aos outros o que gostariam que fizesse para mim mesmo, ela deve ser aplicada sempre, porque ela é uma medida correta. Todos nós erramos e precisamos de ajuda para corrigir os nossos erros. Mas essa ajuda, ela deve ser caridosa, a fim de despertar em nós o aprendizado, e não orgulhosa, humilhando e criando um sentimento contrário ao necessário naquele momento. Nós estamos constantemente em posições alternadas, uma hora ensinando, outra hora precisando ser ensinado. E aí nós experimentaremos ainda muitas respostas duras, fruto dos nossos plantios anteriores. Mas Jesus, ele nos ensinou, explicando que nada é por acaso, que tudo tem por objetivo o progresso espiritual, que é a única razão da encarnação do Espírito, de estarmos aqui nessa experiência única. Que nós possamos pensar em tudo aquilo que nos provoca esses sentimentos de raiva, que nós achamos que vem do outro, mas que na verdade está guardado dentro de nós. Que Deus nos abençoe a todos e que assim seja.